3137, centro Recife, 125, decimal 1, bom voo. Da Quebec, autorização Guarulhos, 360. 885, formação Quebec, Guarulhos, autorizado nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo no meio e segue conforme rota do plano de voo. Controle em 120, decimal 8 e aciona 5102 no transponto. Autorizado 360 para Guarulhos, conforme de volta aberta da direita da El Leda após 30, intercepta a Elfa do Lugo no meio. Transponder 5.02, ponto 308, boa noite. Boa noite, 85, portão 2, chama para o trânsito de estacionamento. Reposta, boa noite. Bom, nome no 304, autorizado, reporta táxi. Salvador, 3137, nenhuma resposta em 251, senhor. Tenta contato em 133, decimal 25, o TAN 3520. 3325, localizador, 3258. Complete ali a Extraction, minha torre, 1895, vamos por. 295, obrigado, 3258. Tá, o externo 0. 188, boa noite, 2080 graus, 129, autorizado, pouso, pista no zero. Primeiro pouso no zero, tá, 3850. Menos 3, após 09 na curta Lima D, cabeceira 10. Santa Romeu, Romeu Oscar Bravo, prossiga. Escuta permanente, reporta no regresso. Boa noite, 3858, lembrando o 7858. Então, 3858, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Deve estar, táxi, Alfa Juliette, portão 03, 3858. Dado a linha, ainda colapso 1-0. Quer falar de 1-0, mano. Número 3, decolado das 49, controle 20-8. 208, boa noite, voo número 3. Oi, boa noite, voo número 3, passa 1200. Número 3, boa noite, contato radar, planilha 360, sai da árvore. 360, perfil da árvore, voo número 3. Autoriza Elefa pro voo no meia no 3? Autorizado Elefa, no meia no 3. Elefa no 3. Trip 5218 no ponto ideal de descida. 5218, boa noite, a sua identificação desce a 2000 pés na proa de Duna, ajuste 1011. 2000 pés na proa de Duna, 1011, brigadinho. Meu Golf, pronto, cópia, Porto Seguro, 240. Autorizado para Porto Seguro, nível 240, decola da 197 com curva à direita no perfil da saída da El, Leda e após direto Porto Seguro. O controle em 120, decimal 8, a torre em 118, decimal 95 e aciona 5107 no transfondo. 2000 pés, ajuste 1011, chegada amarela. 2000 pés, ajuste 1011, chegada amarela. O meu Golf correto, só me confirma o pátio PLB. Sinal de 8. Sinal de 8. E para o táxi, chame a torre, stand 1895, o Romeu, Romeu Golf. 50, vigilante. Identificou, 50 na amarela. Voo no 885 autorizado, reporta táxi. Reporta táxi. 1-3, Recife, 1260, alterna 1288, bom voo. 85, táxi via Índia, ponto espera torre 118, decimal 95, ajuste 1011, bom voo. Ponto espera 295 via Índia, 1011, uma boa noite. Romeu Cabral, final para pouso, via Índia com Índia. Frequência livre, Romeu Cabral, bom pouso, tá ligado? Bravo. Boa noite, voo no 8, passa muito zero. No 85, 20, 08, 08, 08, 09, da linha, decolapse do zero. Ainda é zero, 08. 385, decolado 02, controle no 0.8. 208, boa noite. Oi, Salvador. Boa noite, vão no 885. Vão no 885, boa noite, contato radar, sou 360, saída da Elba. 360 da Elba, 885. Quanto possível, pro de da Elba. Autorizado, da Elba. Curva direita na pro de Elba. 5218, autorizado, final do ILS, aqui foi reporte do autorizador. S2000, tá livre da restrição em TAP. 2000, livre da restrição em TAP, tá 3662. No 398, desce 3000, livre da restrição em TAP. Ajuste 1011. 5218, vai atingir 2000, a 3 milhas de duna. Autorizado a final do ILS, X-Ray 5218. E aí, final ILS, valeu. Vou no 398, desce 3000. 3000, 398. Boa noite, 63 no 0, acendo a identificação, desça 2 mil pés, vou na proa de TAP, ajuste 1011. 2 mil, na proa de TAP, 1011, acendo a identificação, 63 no 0. Antônio, voo no 885, autoriza, vou abrir. Aguarde coordenação, mantenha a proa de dela. Guarda. Cinco, dois, um, oito, no lock. 5218, compete a aproximação, chame torre 1895, bom pouso. Obrigado, 1895, até daqui a pouco. Bota no ponto de espera para papar ingresso, o mesmo angulo. Correio Salvador é o trip 5218 no lock a 3 milhas do externo. 218, confirmando o trem baixo travado? Ainda não. Que reporta a pista contra livre, aqui na Gama 11. 5218. Autorizado ingresso, reporta elétrico pronto, meu golfo, não seja. Foi na proa de bridge. Na proa de bridge, no 885 graus. Passou externo, fui LS, mais travado. 5218, trip. Trip 5218, vai 070 graus, 089, autorizado pouso, pista no zero. Entendi, me pouso. Estabilizado LS, 3662. Complete a aproximação, chame a torre 1895, bom pouso. Salvador 1895, tá 3662. Golo 398, desça 2000, autorizado final do ILS, reporte localizador. 2000 vai reportar 9LS, ponto, tá. Torre Salvador, uma boa noite, tanto 3662, estabilizado em LF. Tanto 3662, número 2, para Poço, com Arepe está livre. Na escuta. Estimado 20 segundos da tarde, manter posição, meu amor. Estimado 20 segundos para a decolagem, mantenha a posição. O meu Golf vem de 0,0 graus, 1,29, precisado decolar para o estrangeiro. Tem condições de iniciar de imediato? Tem condições de iniciar de imediato? Solo 18, solo 10, direita solo 2189. Confirmando solo 10, solo 2019. Apoio 1885, cruzando 150. Chame Centro Recife em 1-2-5, corrigi 1-3-3, decimal 2-5. Bom voo, 1-8-8-5. 3-3-2-5, porém. Sobre solo? O Romeu, meu Golf, decolado 10, controle em 20-8. 208, pré. Analisador. Alfa Juliette 46. Localizador, meu Romeu Golf, contato Subal 240, saída da Elf. Trocou direto pro seguro? Voo no 398, torre 1895. 290, ó. Salvador, voo 398, boa noite. Voo 398, boa noite, formarei pista livre. Guardando 398. Guardador. 6310, apertado e LS X-Ray, seu passarelo localizador. Solo 21, direita solo 2199. Livre à direita, solo 219, 3662. Solo Salvador, uma boa noite, TAN 3662, livrou a nossa escuta. TAN 3662, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Alfa e Juliette para o 01 do TAN 3662. Bem, Romeu Golf, vai Porto Seguro. Vou adiar Porto Seguro, obrigado, meu. Solo azul no 4, direita, solo azul na semana 9. Lona 398, você deu na sua escolha. Lona 398, táxi via Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, 05, Lona 398. Passaredo 2224, assim a identificação, desça o 050 vigilância, chegada a marca. Tendente, essa é a informação Quebec, descendo para o 050, a mais 2224. Xanair 6310, interceptador, localizador. Complete a aproximação, chama a torre em 1895, bom pouso. 3895, obrigado, boa noite. Torre em Salvador, boa noite, Xanair 6310, interceptador, localizador, 10. 6310, boa noite, aponta o trem embaixada travada. Trabalha a mão. Ok, aguarde a autorização do centro. Autorizado 220. 220, por favor, obrigado. Xander 6310, bloqueando externo, trem baixado, instalado. Xander 6310, vento 080 graus, 089, autorizado, pouso, pista no zero. Livre pouso, 1063, 10. Romeu Golf, chame Recife, 12, corrige 133, decimal 25, bom voo. 3325, Recife, eu tô. Confirme o resto, por gentileza, para 6310. 080 graus, 089, 6310. 080, correto, grato. Solo de 21, direita solo 121, decimal 9. 219-6310. Alô, Salvador, boa noite, 6310, de novo. Xander 6310, boa noite, táxi via Alfa Juliette, portão 62. Alfa Juliette, 62, via 6310. 2224, voa Duna, DF2000, autorizado ILS X-Ray. O ajuste agora é 1012, reporte localizador. Duna 2000, apontar no LAC 226. 224. Chamando Sol. Charlie Sierra Tango Kilo November. Eu sigo a Charlie Sierra Tango Kilo November. Nós estamos na posição 2 do pátio 3, vamos fazer reboque para a posição 10 do pátio 1. Autorizado iniciar o reboque, reporta para ingresso no pátio principal o Tango Kilo November. Autorizado para reboque Tango Kilo November, obrigado. O nome é 04, autorizado a chegada Mari, desço com a paravia para 2000 pés, QNH no 0 no 2, é possibilizado no localizador. Chama estabilizado, noite, Altan 3258, nível 370 para Fortaleza, cliente da Quebec. Altan 3258, Fortaleza, autorizado nível 370. Decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Momo, transição Frotti, onde intercepta Pêndulo 1-9, segue conforme rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-1-2-3 no transponder. Autorizado 3-0, Fortaleza, decola da 1-0, curva à esquerda. Momo Frotti, onde intercepta Pêndulo 1-9, conforme plano prossegue. 1-2-0-8 é o controle. 1-2-3 da nossa transponder, o TAN 3-2-5-8. TAN 3-2-5-8, correto, portão 3, chama pronto, espera funcionamento. Tomará para funcionamento, o 3-2-5-8. Boa noite, 89, boa noite, formação Romeu confere, Galeão 360, copia? Autorizado para o Galeão, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-2-5 no transponder. Autorizado 360, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Bridge. Boa noite, 89, correto, portal 5, chama pronto, pushback, funcionamento. Salvador, boa noite, 3662, informação Romeu, por isso mesmo possível, autorização Natal. 3662, formação Romeu confere, já possui o plano, Natal 370, copia? Autorizado para Natal, nível 370, decola da 1-0 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Zipar, onde intercepta Pêndulo 1-0 e segue conforme rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8, e aciona 5-1-2-1 no transponder. Atenção 3662, está aprovado Natal, nível 370. Rota, a partir de para o perfil 10 e conforme o plano. Decola 1-0, curva esquerda, sai da puta de baixo, controle 3-1-2-0-8, transponder 1-2-1. Tan 3662, correto, portão 1, não chama pronto, pushback, funcionamento. Câmara alta, 3662. Ali Serra, tá o que o novembro na escuta do solo? 2-3-4, direita, solo, 2-1-9. 2-9. Açaredo agora que pousou vai prosseguir para este pátio e após o parqueamento da mesma o senhor prossegue, ok? Chave, que é o November, copiou. solo, Salvador. Passarelo 2224, liberando 6-4. Passarelo 2224, prossegue o táxi via Alfa Juliette e reporta para ingresso no Pátio 3. Alfa Juliette reportará para o Pátio 3, passarelo 2224. Então o Kio November mantém a posição e aguarde para prosseguir o reboque, por gentileza. Passarelo 2224 na escuta. Estamos na aeronave no Pátio 3, aeronave da SATA, prosseguindo para reboque para ingresso no pátio principal. Se eu tenho condições de ingressar no Pátio 3, atento à mesma, a posição prevista é remota 04. Positivo. Tem condições da visual contrato essencial, passarelo 2224. Ciente, então ingresso Juliette, Pátio 3, posição prevista remota 04, atento à aeronave no reboque. Ciente, atento ao contrato essencial, passarelo 2224. Charlie Sierra Tango, Kilo November, na escuta do solo. Charlie Sierra Tango, Kilo November, na escuta. Atenção ao parqueamento da aeronave da Passaredo, após está autorizado para seguir com o reboque. Reporte para ingresso no bate principal, Charlie Sierra Tango, Kilo November. Charlie Sierra Tango, Kilo November, copiou. Obrigado. Salvador, Felipe, 2196, Quebec, quando disponível, já está pronto na escuta para a próxima. 4-6, Matheus, 2196. 2-1-6, Salvador, Aracaju, 190, autorizado, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Pulca, Jama, após direto Aracaju, 1-2-0-8, controle, 5-1-3-0, transponde. Autorizado, 190 para Aracaju, saída Pulca, Jama, primeira curva esquerda, aciona 5-1-3-0, controle 208, 5-1-3-0, 5-1-3-0, 3-5-1-3-0, transponde. 5-1-3-0, aciona, 5-2-1-6. Encorajamento correto, reporte quando pronto para pressionamento. Poderá para pressionamento, 5-2-1-6. Tango Kilo November puder agilizar o reboque. Tango Kilo November agilizar o reboque, obrigado. Número 04, Semi Torre, 198-1995. 1895, obrigado. Nada. 3 0, Recife 350 autorizado, Veopisque 58, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju, 120 decima 8 controle, 5117 transponder. Câmara 310, copia autorizado, Recife 350, decola pela 10, curva esquerda, Puca, Aracaju,